Escuta, mas não para de volta. E hoje a gente vai resolver um dilema nacional. Qual é o seu esporte? Porque depois de entender no episódio 1 que o sedentarismo é o vilão de tudo e que no episódio 2 que o esporte é basicamente trapacear a vida, chega a pergunta que destrói e para muita gente. Tá, beleza, mas qual esporte eu faço? E é aqui que eu te falo a verdade que ninguém te contou. Não existe esporte certo, existe esporte que combina com você. Vamos por partes, de novo. Tem gente que gosta de esporte explosivo, futebol, basquete, vôlei, handebol. É o pessoal que precisa correr, gritar, suar, ligar com o juiz, fingir lesão por 3 segundos e depois levantar curado milagrosamente. Tem gente que gosta de esportes individuais, tipo musculação, calistenia, caminhada, corrida, natação. O famoso eu, meus fones de ouvido, minha garrafinha de água e o mundo que se vire. Tem gente que gosta de esporte artístico, dança, ginástica, patinação, capoeira, circo. Esse pessoal não só se movimenta, como ainda entrega performance. Se pudesse, terminava o treino com luzes baixas e aplausos. E tem gente que prefere o esporte de estratégia, xadrez, tiro com arco, artes marciais, parkour. É o pessoal que parece calmo, mas seria o primeiro personagem a sobreviver no apocalipse. E também tem gente que não sabe o que gosta, e tá tudo bem. Porque o esporte não é a escolha de catálogo na Netflix. Você não precisa acertar de primeira. O segredo é testa. Testa mesmo. Testa igual quem tá provando comida pela primeira vez. Faz uma caminhada, vê se gostou. Faz uma aula de dança, vai que você curte. Joga bola, tenta vôlei, tenta correr, tenta nadar, tenta fazer yoga. Vai testando até achar o esporte que você termina dizendo: tá, isso aqui é legal. É isso. É só isso. Não precisa ser paixão à primeira vista. Só precisa ser gostoso o suficiente para você voltar. E agora, deixa eu te falar a parte mais importante. Como começar sem sofrer? Primeiro, não inventa moda. Não começa segunda-feira com aquela famosa frase: hoje vou correr 5 km. Você nunca correu nem pro ônibus, calma. Começa com 5 minutos. 5 minutos andando. 5 minutos mexendo. 5 minutos vivendo. Segundo, esquece a perfeição. Ninguém começa bom, ninguém começa sabendo. E ninguém começa bonito. Aceita que no início vai ter dorzinha, vai ter cansaço, vai ter falta de ar, vai ter aquela roupa errada, vai ter tropeço, vai ter vergonha. Mas tudo isso passa. E o que fica são os resultados. Terceira, constância. Constância é o chefão final do esporte. Não adianta treinar um dia e sumir por 3 semanas. É melhor fazer pouco todos os dias do que muito uma vez por mês. Quarto, comemorar cada vitória. Andou mais? Comemore. Ficou menos cansado? Comemore. Prendeu um movimento novo? Comemore. Conseguiu levantar da cama no frio? Meu amigo, isso aí já merece um troféu, sabia? E pra terminar, esporte não é só sobre ser o melhor. É sobre se sentir melhor. É sobre viver mais leve, mais alegre, mais forte e mais acordado pra vida. Escolha um esporte que faça querer voltar, nem que seja só pela sensação boa que vem depois. E é isso. Esse foi o esporte. Esse foi o terceiro episódio do Escuta Mas Não Para. E no próximo a gente fecha com chave de ouro. Como o esporte muda sua vida na prática, experiências reais, transformações reais e o porquê de mexer o corpo muda até a forma como você enxerga o dia. Te vejo no episódio 4.